portanto, propor um voto de louvor, um voto de reconhecimento pelo desempenho económico ou financeiro destas três empresas, portanto, dos irmãos Lopes e Cardoso Limitada da CELAB e também a CELIMP, uma vez que tem a sua base aqui em Oliveira do Hospital, ainda que a sede social seja numa freguesia de Ceia, mas todo o setor operacional está em Oliveira do Hospital, portanto, propor um voto de louvor pelo seu desempenho económico ou financeiro, mas também pela função social que tem na criação de emprego e fixação de pessoas e, naturalmente, na criação de bem-estar na população de Oliveira do Hospital e na região.